Electrolyte, Chris Spacek. Lord, I just don't care, but you got the law I need to see me through. Sometimes it's easy, born is just wrong, and things go wrong no matter what I do, baby. Now and then I feel like life is just too much, but you got the law, baby, you got the law. I said you got. Chris Space. Mixed live on Radio Arkansas 96.2. Space. Space. Mix by on Radio Arcancio 96.2.

where the party's at? Aw, man, look at this big line here, man. There must be 1,000 people out here. Yo, I'm going to the front. Excuse me! Hey, come on, buddy, come on. You're stepping all over my shoes here. Come on, stop it. Stop pushing. We're here. Electro Live. Chris Space. On Radio Argencio 96.2. Ba-da-da. Bye. Electro Live. Chris Space. Mixed live on Radio Arkansas 96.2. Electro Live. Chris Space. Mix Live. On Radio Arkansas 96.2. We'll be right back.

Girls scream my name with a pretty boy swag. so get out the way. Pretty boy coming through. Me and my crew, we swagging in the room. Girls on me heavy, cause I look so sexy. Yellow diamond shawty in the club, straight flexing. I'm looking for a yellow bone, long haired star. Thick in the hips, come get in my car. So you party with a star. We take off and go to Mars. Pretty boy, take off in 5, 4, 3, 2, 1. We'll be right back. Electro Live. No.

Electro Live. Chris Space. On Radio Argencia 96.2. City. We'll be right back. like pumping. Pumping. Pumping. Pumping. Bass like pumping. my body. On va se quitter sur ce classic house. Elle est dure à arrêter, la chanteuse. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, profitez, sortez couverts. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Electro Live. Electro Live. Electro Live. Electro Live. Electro Live. Chris Space. Electro Live. On Radio Argentina 96.2. Electro Live. Electro Live. Electro Live. Electro Live. Electro Live. Electro Live. Electro Live. Electro Live. Electro Live. Percebido também durante o intervalo, porque foi antes de ter indicação para entrar, que Vitória Acres tinha ido dentro de campo, sozinho, fazer algum tipo de movimentos. Continuo a dizer, é uma questão que Vitória Acres tem desde que chegou a Portugal, e que acredito que já teria antes. A questão mecânica, a forma como coloca os apoios, como faz esforço nas articulações para jogar como joga. Neste momento o jogador não parece ter essa disponibilidade para explodir muscularmente. O facto de ele estar a fazer estes picos, no meu entender, demonstra que o jogador está a procurar trabalhar o músculo, mas a tentar perceber como é que a sua mecânica responde a isso. E de facto não é um bom sinal para alguém que já foi operado no final da temporada passada, estar a fazer este tipo de exercícios depois do jogo. É péssimas notícias para o Sporting, ainda para mais, e podemos tocar já a exibição de Vitória Acres. Entrou no jogo e não está cá. Não está cá o Vitória Acres, que durante a época e meia foi tudo para o Sporting. Não consegue, partindo na frente de Emrechan, não consegue manter a frente em relação a um jogador que não tem a velocidade como seu ponto forte. Isso já nos diz tudo no momento atual do avançado sueco, e depois disponibilidade pouquíssima para o choque, para aguentar cargas, para o que seja. Péssimas notícias para o Sporting, e sinceramente não sei se neste momento estar a utilizar o jogador durante estes períodos de 40, 45 minutos se traz benefício para alguém, porque se é certo que com Radarder, na hora que esteve em campo, deu tudo e já estaria algo desgastado, quando entrou o Jóqueres, o Sporting começou a desaparecer aí. Sim, e com o Jóqueres claramente a inferioridade é subtrair aquilo que é 50% da produção da equipa, logo à partida. Tem 41 de 88 golos, é praticamente 50% de produção.